fez grande sucesso com a disparada. Viola cabocla feita de pinheiro que leva alegria pro sertão. Consolando a mágoa do triste violeiro. Trazendo a medalha.